209, solo 05, direita, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, né? Me escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, até escuta. Doação 69187. Salvador 69187. Chame torre 1895. Torre, doação 9187. 27 por 5. A gente veja a nossa presença 340 para o Galeão, senhor. Fiquei certinho, 340, confirme a rota do plano. Aqui está como. Sai da boa, box, smart, deixa eu ver aqui. A rota aqui pelo plano é Luvito, depois Toqui e Galeão, ok? Tá ok, acho que é o mesmo trecho da Zulu 10, não é isso? Pode ser. Tá ok, vou checar com o centro aqui, só um minutinho, vai de copo. Tá ok, senhor. Para 2.000 pés no 021. Até qual forma acho que mantém escuta? 3152 cotejo. Até qual forma acho que desça para 050 para o Edmar. Dois é sendo identificação e o Alfa Eco Alfa Oscar sendo identificação. avião e sete a planta cópia. Avião 87.4. Então está autorizado o nível 3740 nível para o Galeão via Block, Smap, Dúvito, Barbacena e Toquim. Decola da 10 curva à direita, vai sair na saída da El, ok? Da El, Leda e depois voa para Block. Aciona 5017, controle 120, decimal 8 na saída. 1895, ok. Depois vai para essa Block, Smap, Loop. Acionado 5017 no transponde e o controle 1208, confirme. Afirmativo, o transponde é 5017. É da El, depois Leda e aí voa Block e continua a roda. Ah, tá ok então, obrigado, senhor. Chama para acionamento. Salvador, boa noite, gol no 805, uma milha e meia para o externo, baixado e gravado. 05, avistado de pouso, pista 10, vento 1 no 80 graus, 1 no 5 nós, através da direita. E do pouso, 805. Eco Alfa Oscar para o sequenciamento, desça e mantenha nível 100 e sob vetor voe na proa 020. Até o limite da proa? Por gentileza, corteje proa 020 até o nível 100. Limite será radial 270 de Salvador. Em caso de falha, na radial 270, voa Duna e completa ILS. 6152, continue em manter a velocidade até mais próximo. Afirmativo, tem vantagem. Foi Duna, terça 2000, reporte localizador. Alta 3, vamos autorizado descida até o 90. Desce até o 070. É com Alfa Oscar, desce até o 050. Desce ao 050, é com Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, direita para o 045, limite ao localizador. 045, limite localizador, Eco Alfa Oscar. Autorizado ingresso, portão 01, voo no 805, Juliette. Obrigado, para o 01, voo no 805. Acho que autorizado descido até 3 mil pés, meio 20. Eco Alfa Oscar desce para 3 mil, ajuste no 020. Na 6258, acendo identificação, desça para 2 mil pés, chegada à mar e ajuste no 020. Salvador, boa noite, o Xamã 9187 para puxa acionamento. 7 autorizado, puxa acionar. Para o táxi, chame na 11895. Camarada, 1895 para o táxi. controle, o Eco Alfa Oscar, pode voar no 065 para evitar a formação? 270, 070 até interceptar o localizador. Eco Alfa Oscar. 070 para o localizador, Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar, desça para 2000, pede essa autorização de MLS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, é Alfa Oscar. Então, 3152, autorizado o sinal LS, torre 1862. 1862, agora. Controle Salvador, boa noite, bom 7 no 4, ciente da informação alfa. Boa noite, Bono 7 no 4, identifique, chegada Mari, vê se mantém a nível de voo 050. Autorizado nível 050 na chegada Mari, Bono 7 no 4. Autorizado localizador, Eco Alfa Oscar. Alfa Oscar, autorizado no LS, reduza para aproximação e chame a torre no 862. Reduzindo, 1-8-9-5, Eco Alfa Oscar. Torre, boa noite. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, estabilizado, localizador. Eco Alfa Oscar, reporte no externo. Reportará. Bruno 52, me escuta? Bruno 52, me escuta? Foi passado frequência errada aí, o que a torre operava na 11895. Cheque o trem, livre pouso, 190 graus com 14 nós. Bruno 90, graus 10 nós. Solo Salvador, Ocean 9127 para o táxi, 2 a bordo. Passou externo, baixado e travado, Eco Alfa Oscar. Se possível, coordenar 1-7, base pela direita. Negativo, modifica as regras aos 2,6, o Eco Alfa Oscar. Ajuste no 020, vento de 200 graus com 1-12. Reporte final no 7. Reportará final no 7, Eco Alfa Oscar. Torre Salvador Ocean 9187 para o táxi. Com 2 a bordo, 5 horas, alterna Guarulhos. Livre Charlie Taxi, via Pátio 1 no Índia, reporta no ponto de espera da 10, ajustado 1020. Índia, Pátio Índia, no ponto de espera, 1020, ajuste, Oxa 9187. No 805 aos 27, prossegue à direita. Corrigindo, então 3152, prossegue à direita. Reportando da Juliette. É, conforme cheque o trem, 190 graus, 114 nós, só pouso autorizado no 7. Baixado e travado, é conforme autorizado pouso no 7. Aí, qual foi a Oscar no solo 29, parte 5? Tem livre táxi, frequência livre, vai estacionar. Bom dia. Poxa, né? 9187, pode esperar 1090. Poxa, né? 9187, autorizada a linha de decolar, pista 10, 190 graus, 189. Livre a linha de decolada 10, poxa, 9187. Então 3152, portão 612, autorizado ingresso. Posição, se o voo no 7 no 4 pode servir, ó. 7 no 4, após o estado médio 5 a 3 mil pés, o número 2 na aproximação, o número 1 está 10 mil. 7 no 7 no 4, após o estado, está autorizado a descer para 3 mil pés. Dolly, Oxana é 9187. Xané 9187, contato radar, programação nível 340, na flor de Dael. Centro da El, acendendo, Xané 9187.